Panorama Agrícola para 3 de novembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso amigo do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 3 de novembro de 2011, quinta-feira de lua crescente. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. Acompanhando as gravações, o Emanuel Vicenzi, nosso jornalista aqui da TV da EPAGRE. No ditado de hoje, notícia ruim chega depressa. Confira as atrações do Panorama Agrícola desta quinta-feira. Uma dica sobre o uso do azeite de oliva. No noticiário, o Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais em Joinville terá 9 cursos e dezenas de palestras. Panorama Regional Chicão de Lages fala sobre as opções de renda para a região serrana. E na entrevista, Alfredo Wagner recupera estradas para escoar produção de cebola. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se possível, consuma azeite de oliva mais de uma vez por dia. Para as mulheres, segundo estudos, pode reduzir a chance de ter câncer de mama. É hora das notícias. Começa no domingo 13 de novembro, o 18º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e o 5º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas. A palestra de abertura será sobre horticultura ornamental, oportunidades e mercados. Esse Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais, junto com o Congresso de Cultura de Tecidos de Plantas, ocorre em Joinville, no Centro de Eventos Carl Hansen, e vai de 13 a 18 de novembro. É uma promoção da Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais e da Associação Brasileira de Cultura de Tecidos de Plantas. A realização é da EPAGRE, junto com a Associação Joinvilense, UFSC, UDESC e Univille. E o objetivo é congregar profissionais de ensino, de pesquisa e de assistência técnica e extensão rural, além de estudantes e produtores rurais que têm interesse nesse mercado de plantas ornamentais e cultura de tecidos de plantas. Haverá durante esse evento em Joinville, de 13 a 18 de novembro, uma série de minicursos. Minicursos sobre controle de nematóides em plantas ornamentais, minicurso de fisiologia, qualidade e pós-colheita de flores e plantas ornamentais, minicurso de modelos, manejo e uso de biorreatores na produção de plantas in vitro, um minicurso de telhados verdes, conceitos e aplicações, também minicurso de produção de orquídeas e minicurso com manejo de pragas em plantas ornamentais e um minicurso de qualidade de sementes em plantas ornamentais. Você obtém outras informações sobre o Congresso Brasileiro de Plantas Ornamentais, que será de 13 a 18 de novembro em Joinville, pelo telefone 47-3433-8267. Fique ligado no Panorama Regional. Opções de renda para a região serrana. A região serrana importa em determinadas épocas mais de 90% das hortaliças consumidas pela população, recursos que vão para outras regiões e que poderiam ficar com os produtores daqui, gerando riquezas e opção de renda para os agricultores familiares. Um dos problemas é a falta de infraestrutura de comercialização, já que praticamente não existe uma central para recebimento e comercialização de produtos E com isso os produtores então não têm uma referência para entregar seus produtos, né? O município de Lages, como polo da região, é um dos poucos municípios que ainda não comercializa hortaliças através, são poucas feiras livres que acontecem aqui no nosso município, na cidade, onde uma das boas opções para evitar a intermediação e conseguir o melhor preço para os produtos seria através, né, incentivar ou realizar mais feiras livres na cidade de Lages. Outra forma de comercialização que está sendo pouco explorada na região é o programa da merenda escolar, com recursos do governo federal, e que obriga a aquisição de pelo menos, né, 30% dos produtos servidos na merenda escolar, que sejam então dos agricultores familiares, que são comercializados a preço de varejo, dando uma boa margem de lucro aos produtores. Segundo o engenheiro agrônomo Humberto Silveira de Souza, que é extensionista rural do Setor Municipal da Ipagre de Lages, a região tem possibilidade na produção de hortaliças no verão, fugindo então da concorrência do litoral, sendo que no inverno também tem a capacidade de produção através então do que? Com proteção de estufas, para quais existe financiamento do Pronaf com juros, né, baixos e prazos de até 8 anos para pagar. Então existem boas opções para projetos no setor rural, como o fomento na produção de leite, como a vinda da chocolate que está aqui na região, a produção de frutas, né, pequenas frutas, principalmente que necessita de pesquisa, boa infraestrutura e fomento, enfim, as possibilidades são muitas e só depende da região serrana, então, acordar para esse grande potencial que tem através, então, desse setor, né, primário da agricultura. Hamilton Weber Xavier, Chicão e para a região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Prefeitura de Alfredo Wagner esteve aqui na Ipagre para receber do Governo do Estado e do Ministério da Integração Nacional verba a fim de recuperar estradas, pontes e para contenção de encostas. Quando das chuvas de setembro último, Alfredo Wagner decretou calamidade pública. Todas as 42 comunidades foram afetadas, inclusive boa parte dos 3.600 agricultores foram prejudicados. Com a colheita da safra da cebola se aproximando, a prefeitura precisa recuperar as estradas para escoar a produção. O prefeito de Alfredo Wagner, Nivaldo Wessler, o Formiga, fala sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola. Ah, foi prejudicado. As pastagens, por causa de grandes, né, grande chuva, muito tempo de chuva, foi prejudicada as pastagens, a demora do plantio da cebola, do fumo. Isso demorou muito, quer dizer que a safra vai diminuir por causa da calamidade pública que deu lá. Certo? Então, mas assim mesmo, o nosso povo da Fredwagen é um povo trabalhador, muito humilde, mas muito trabalhador. Agora, final de novembro, já começa a safra da cebola. E nós temos que ter estrada na área da agricultura para poder escoar aquele mantimento, que é o que mais rende de lucro para a nossa sociedade, a Fredwagen. Então, hoje nós temos uma base de 3.600 agricultores e esses agricultores já vão começar a iniciar a plantio a safra da cebola, já vão arrancar a cebola. Agora no dia 15, mais ou menos, de novembro, já estão com muita cebola no paial e tem que ser comercializada a cebola. E se não tiver estrada, não tem comercialização. O prefeito de Alfredo Wagner também está preocupado com as famílias desalojadas. E explica que, além da chuva, a cidade, por causa de sua topografia, talvez por ficar dentro de um vale, de alguma forma tremeu, segundo análise de um geógrafo e de um geólogo que estiveram em Alfredo Wagner. Olha, isso aqui não pode ser só a chuva, até parece que tremeu a terra, de tantas rachaduras que deu, né? E rachou mesmo que... E essas pessoas estão fora de suas residências? Então, todas elas fora da sua residência. Quantas, né, famílias? 29. Então, um está morando lá no Parque de Exposição, o outro no paiol de um vizinho. E temos também, já botamos dois morar em casa e a prefeitura está pagando o aluguel. Vamos até arrumar, tirar mais duas pessoas agora, vamos pagar aluguel e mais duas pessoas, vão pagar mais dois aluguéis na casa. Este é o prefeito de Alfredo Wagner, Nivaldo Wessler, o Formiga, aqui no Panorama Agrícola. Como dito, nos próximos dias deve começar a colheita da safra da cebola na região de Alfredo Wagner, Ituporanga e Rio do Sul. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.